Lopes. É o bicho, moleque. Solta a putaria. E aí, da putaria? Deixando maluco, menina, mexeu com a minha piroca. Você dançando muito, caralho, sei que tu gosta. Então vem o bumbum na minha piroca. Roça, no roça, o bumbum na minha piroca. No roça, no roça, ela roçou na minha piroca. Roça, o bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça. Então roça com bumbum na minha piroca. Troca, e aí da putaria? Deixando maluco, menina, mexeu com a minha piroca. Você dançando muito, caralho, sei que tu gosta. Então vem o bumbum na minha piroca. Roça, no roça, o bumbum na minha piroca. No roça, no roça, ela roçou na minha piroca. Roça, com bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça, com bumbum. Passa, com bumbum na minha piroca. Passa, eu dou rua e o BW, mas uma putaria foda. Então roça com bumbum na minha piroca. Troca. E aí, Kelvin Lopes? Pra mim tu é uma pica, danado.